Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe durante os próximos 60 minutos, já sabem, um programa sem palavra cantada, e hoje vamos deambular por edições mais recentes e outras pertencentes a nomes conhecidos e habituais nestas sessões. Foi lançado originalmente em 2010, mais tarde reeditado pela Deutsche Grammophon, pertence a um dos mais reconhecidos nomes do movimento neoclássico, Max Richter, ele que para uma banda sonora produzida pelo Royal Ballet fez Infra, de Max Richter, e a abrir o Em Transe de hoje, Infra One. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Começámos com o Infra One de Max Richter, logo a seguir. É um dos discos de Eluvium, o projeto de Matthew Robert Cooper, e muito à volta da ligação do ser humano hoje com as máquinas e depois aquilo que sempre existiu antes delas. Vem tudo em Wearing Marvels in Consensus Reality, de Eluvium Vibration Consensus Reality. Logo a seguir foi projeto alter ego de Ben Lucas Bison, berlinense, que agora edita sob nome próprio The Hack, uma compilação que reuniu temas de 2001 e 2011, faixas, peças nunca antes editadas, demos, remisturas, tudo em horror, Vacui, The Hack, Relay. E seguimos em frente com Ben Frost, ele que nos visitou há uns meses em Portugal, da banda sonora do filme com o mesmo nome, realizado por Julie Legg, Sleeping Beauty. Nomes mais inspiradores e reconhecidos da música ambiente eletrónica chama Steve Roach, e a propósito de um convite de uma banda de black metal chamada Blood Incantation, ao vivo no Teatro Boulder, gravou aquilo que foi uma espécie de ensaio de uma hora para um conjunto de temas que, reunidos e em concerto, duram sempre 120 minutos, assim ao vivo Crossing the Bridge, Live in Boulder, de Steve Roach, aqui com o tema de Magnificent Beyond. Logo a seguir é a primeira aventura do italiano Alessandro Cortini nos sintetizadores modulares do mais recente Prime Cosa. O agora residente em Portugal e membro de, entre outros projetos, Nine Inch Nails, Alessandro Cortini com M3. Para trás, edição de 2016 pela 4AD de Team Hacker Love Streams e Obsidian Counterpoint. E em frente com alguém que tem pouca informação nos lugares habituais onde a achamos, chama-se Sinais. Gostamos desta, With Sinais no Entrance. Thank you. Primeiro trabalho que junta Joaquim Smith e Warmth, este alter ego de um espanhol, Fragments, a mistura entre a melodia, as composições exploratórias e tudo a soar em Appearance também, nova de Lawrence English, tema-título para o australiano Even the Horizon Knows It Bounds, e para trás vem aí mais uma estreia de um par. Dois nomes da cena eletrónica e experimental berlinense, Midori Hirano e Bruder Selk, deles e de Split Scale, a editar em breve Scale G. Em frente com Brock Van Way, é californiano e acaba de lançar este ano esta peça chamada For Everything An End. Coleção de temas chamado Certain Path, pela editora de um dos responsáveis por este disco, chama-se Zaki, editora Drone Recordings. Acompanha-o o coletivo From Overseas e Seat of Dawn, de La Ame Sur. E para o final, uma peça que experimentámos a semana passada no Em Transe, chama-se Pepe Ritorna. E junta, mais uma vez, Alessandro Cortini e os conterrâneos Nicola Perucci e Elena Maggioni. Em Transe, em formato digital, em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Fiquem bem, voltamos em breve.